namorou por muito tempo na coleira. Agora tá solteira, tá querendo extravasar. Já é VIP, tá em todas onde chega tempo cedo. Agora não tem frescura, é só chegar que rola. Ela chega com os anos, mamães babando, eu babo no trem. Já sei que hoje tem, ha! E ela também. E ela dança, e rebola, e empina, se solta, se solta, e rebola. Ela tá na pista, agora o couro come. Ela não quer comédia, ela quer sujeito homem. Cansada de otário e de borracha fraca, partiu com Thiago Brava, Cristiano e o Mr. Catra. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, tá querendo, tá querendo. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, tá querendo, tá querendo. Tá solta, solteira, soltinha. Tá querendo, tá querendo. Tá solta, solteira, soltinha. Tá querendo, tá querendo. Tá querendo, tá querendo. Tá querendo, tá querendo. Namorou por muito tempo na coleira. Agora tá solteira, tá querendo extravasar. Já é VIP, tá em todas onde chega tempo cedo. Agora não tem frescura, é só chegar que rola. Ela chega com os anos, mamães babando, eu babo no trem. Já sei que hoje tem, ha! E ela também. E ela dança, e rebola, empina, se solta, se solta, e agora quebra! Ela tá na pista, agora o couro come. Não quer comédia, ela quer sujeito homem. Cansada de otário e de borracha fraca, partiu com Thiago Brava, Cristiano e o Mr. Catra. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, tá querendo, tá querendo. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, tá querendo, tá querendo. Tá solta, solteira, soltinha. Prefere o Cristiano, Thiago ou Mr. Catra. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, tá querendo, tá querendo. Tá solta, tá solteira, tá soltinha, vai, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo. Meninas, com um trio desse, ninguém dorme sofrendo.